e nessa guerra perdi seu amor. Eu sei que chegou o meu fim, o meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito, você matou minha esperança e me matou. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Edelson Moura. O mundo inteiro está indignado com o nosso Brasil. Mas eu tenho um comentário a fazer a este respeito. E que o mundo esteja indignado com os nossos políticos, os nossos maus políticos. Porque é claro, é certo que existem bons políticos. Existem pessoas boas. Então que o mundo fique indignado com os nossos maus políticos. Os malfeitores da nossa nação. É evidente que estamos pagando um preço muito caro e vamos pagar um preço mais caro ainda ao longo destes anos. Porque para recuperar esta nação, para consertar todos os rombos, todos os estragos que foram praticados com o nosso povo, perversamente praticados contra o nosso povo, levaremos alguns anos. Alguns economistas otimistas, eles acham que levaremos 100 anos para tirar o país do buraco que foi enfiado. E pelo mundo afora, a nossa imagem, a nossa soberania foi toda ela colocada no lixo. Os países do mundo inteiro não acreditam mais nesta nação. Infelizmente é assim. Mas eu gostaria muito que a minha voz fosse ouvida pelo mundo afora, para dizer a todos estes cidadãos estrangeiros, a todas estas pessoas que dirigem os outros países do mundo: não fiquem indignados com os brasileiros. Nós somos uma nação belíssima. Somos um povo tão bom, mas tão bom, que até agora esta nação não foi capaz de se rebelar de forma violenta, drástica, contra estes cafajestes, contra esta gente que fez e continua fazendo coisas absurdas com o nosso Brasil. E vocês podem acreditar, os malfeitos ainda não pararam de acontecer. Eles continuam acontecendo em cidades, em estados. Vez ou outra, a Polícia Federal ainda prende quadrilhas pelos estados afora, envolvidos em falcatruas, em roubos, em roubalheiras. É muito triste. Meu Deus, eu tenho vontade de chorar de tanta piedade do nosso povo. O desemprego se acelera de maneira tão, tão rápida que somente as fábricas de automóveis já dispensaram 14 pais de famílias, 14 mil pais de famílias. Vocês ouviram isso? Somente as fábricas de automóvel já dispensaram mais de 14 mil pais de famílias. Eu fico assim, pensando no tanto de empresa que vem fechando as portas, no tanto de desemprego que vem sendo gerado. E ainda, o pior de tudo, é a gente assistir na televisão partidos políticos dizendo: vamos acreditar em nós. Acreditem em nós, porque nós somos bons, porque nós estamos aí ajudando o país. Mentira. Muita mentira. Muita covardia com esta nação brasileira, com este povo sofrido. Quanta roubalheira é essa? Meu Deus do céu, eles não param, não conseguem parar. Senhoras e senhores, estamos no fundo do poço. E o pior de tudo, ainda tem gente capaz de defender estes ladrões nas redes sociais. É realmente estarrecedor. Eu vou trazer mais uma música, mais um sucesso. Amado Batista vem cantar mais uma pra gente. Desisto. Vamos ouvir. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Con Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. E nós continuamos na apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Meus amigos, este programa, que atinge centenas de emissoras de rádio em todo o país, ele está sendo exibido com essas apresentações do Amado, porque assim o público, né, quando sai um disco novo, ele fica naquela esperança de ouvir as canções, as músicas, quais as novidades, o que, que o Amado Batista está cantando. Fica todo mundo muito curioso. Então, estas entrevistas com o Amado, que nós desde a semana passada estamos exibindo, elas são muito importantes para que as pessoas possam conhecer de perto este novo trabalho, que vem como CD e também o seu DVD. Vocês que são ouvintes dos nossos programas, é muito importante a gente também falar que esse CD está sendo lançado, o CD e o DVD, pela Som Livre. E, naturalmente, tem todo um apoio da Rede Globo de televisão, que está fazendo as chamadas, e você já pode encontrar nas grandes lojas de... Como é que chama, Amado? Está tudo bem com você? Tudo ótimo, você. Me ajude aqui, as lojas que vendem disso são os magazines. Os magazines, tipo Loja Americana, Extra... Saraiva, não é? Ou no site da Som Livre. Exato. Então no site da Som Livre está lá a venda. Qualquer atacadista, representante, lojista que quiser, é importante a gente lembrar que esse CD saiu pela Som Livre, né? Exatamente. É só entrar no site da Som Livre e comprar todos a quantidade de CDs e DVDs que você quiser. Uhum. Tá certo. Eu tenho aqui uma participação, uma ouvinte que quer falar conosco. Vamos ouvir a voz do nosso povo, porque, segundo Moção, a voz do povo é a voz do pessoal. É. Boa. Olá, bom dia, Deusa Moura, tudo bem? Sou Francis Náuria, de São João dos Patos. Assisto o programa todos os dias pelo Acertão FM. Gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Menininha. Eu ofereço para você e para todos os ouvintes que gostarem da música. Beijo. Oh, um beijo pra ela também. Você viu a cidade? Vi, Sertão. Rádio Sertão FM. João dos Patos. São João dos Patos. No estado do Maranhão, o nosso programa está fazendo muito sucesso através da Rádio Sertão. Nós vamos tocar pra ela a música nova, que é Nova, igualzinho você. E depois toca Menininha Meu Amor pra ela, né? Vai tocar Menininha Meu Amor, né? Exatamente. Que é a música que ela gosta. E nós temos atendido aqui muitas pessoas, muitas gravações assim dos nossos ouvintes, que eles mandam através do WhatsApp. Eu costumo dizer que este é o WhatsApp do Brasil que recebe o maior número de mensagens. Ah, com certeza. Não é? Demais, é verdade. Eu tô concorrendo, sabe com quem? Com o Papa. Olha só, hein? O Papa Francisco. Ei, que beleza. Ele também recebe muita mensagem. O Padre Francisco é pedindo oração. É. E o Amado Batista é pedindo música. Canção. É pedindo canção. Pedindo canção. É pedindo canção. Amado, oi. Vamos falar da música Morro de Ciúme dela. Vamos. Que você vai cantar agora. Contar a história dessa música. Que ano foi que ela foi gravada? Essa música foi gravada no disco Eu Sou Seu Fã, que tem a música Princesa, Sua Partida, naquele mesmo, Reclamando Sua Ausência, do mesmo disco, entendeu? Uhum. E é uma música gostosa, uma música latina, para as pessoas cantarem e dançarem ao mesmo tempo. Uhum. Então vamos fácil. Ouvir Morro de Ciúme dela, lembrando que daqui a pouco, ainda no programa de hoje, tem a música da nossa ouvinte da Rádio Sertão lá. Vamos. Que é, como é que é o nome da música mesmo? Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Tá certo. Morro de Ciúme dela. Quando ela passa na rua, é um reboliço geral. Um grita, outro assovia, ela levanta o astral. Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz que gatinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Que gracinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Ela é a minha garota, voa pra lá, gavião. É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração. Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, ó, que gatinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó, que gracinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Ela é a minha garota, voa pra lá, gavião. É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração. Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Ó que gatinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Aqui gracinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Amado Batista Edelson Moura, com a presença do nosso ídolo Amado Batista. Eu costumo falar aqui nos nossos programas que o Amado é o mais amado do Brasil. Quem falava isso era o Eli Correia. Eli Correia começou a falar isso. Começou a falar isso. E pegou, né, no país inteiro isso. Isso pegou no país todo, né? Exatamente. Até você criou o programa O Mais Amado do Brasil. Então, né, tem muito tempo que eu não vejo o Eli. Mandar um abraço para ele. Nosso programa passa em muitas emissoras do estado de São Paulo. É um dos grandes nomes do rádio. E também uma grande figura humana. E um, né, grande amigo meu e seu também, é, radialista de primeira qualidade, pessoa de primeira qualidade, verdade, o Eli Correa. Quando eu fui lá visitar o Eli uma vez, depois nos encontramos no, né, numa festa lá em São Paulo, na sua casa, aí eu prestei atenção no Eli, que ele conversa com a gente fechando os olhos, né? É. Ele fecha os olhinhos assim, para conversar, né? Oi, gente! Com o olho fechado, né? É. Então, minha gente, agora vamos ouvir a música Sou Igualzinho a Você, que é a música de trabalho. Isso, com a participação do meu amigo Elias Wagner. Tá certo, vamos curtir, minha gente.

não somente o óleo de avestruz Supremo, mas outros produtos da linha Saúde com Beleza, como o sebo de carneiro perfumado da nossa empresa, o Dorce Foi, que é muito vendido, muito procurado, porque é um produto sensacional, ajuda no alívio das dores, não é mesmo, Francivan? Sucesso para nós aí na cidade de Açailândia, que é uma cidade grande, né? Uma cidade enorme, cidade com mais de 100 mil habitantes aí no nosso estado do Maranhão. Bem-vinda, farmácia Preço Baixo, aqui no nosso Saúde com Beleza, no programa do Amado Batista também. Você que mora pelo Brasil, aí nos interiores do Brasil, nós temos a grata satisfação de anunciar que hoje a Saúde com Beleza é uma empresa que cresce bastante, né? Vem crescendo muito, com o número de representantes pelas cidades, pelos estados. E esse produto, o óleo de avestruz Supremo, é importante a gente lembrar, ele é distribuído somente pela Saúde com Beleza. Então, para que não haja dúvidas, o nosso óleo de avestruz Supremo, ele tem um rótulo vermelho. Se for do rótulo vermelho, com as letrinhas azuis, o avestruzinho azul, este é o Supremo, é o óleo de avestruz que o Edelson Moura anuncia no rádio todos os dias. É, Supremo é a nossa marca anunciada pelo Edelson Moura, pelo Brasil afora, tá bom, minha gente? Vamos agora trazer Eu Gosto Dela com Amado Batista. Me sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção. Disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Me sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção. Disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Luiz Cláudio Teixeira das Neves. Ele mandou uma mensagem aqui para o Edelson Moura procurando familiares. Olá, Edelson Moura, ouço o programa do Amado Batista por essa rádio e pude constatar que o programa faz um belo serviço de utilidade pública. Por isso, Edelson Moura, venho até você para pedir, por favor, me ajude. Eu estou à procura dos meus familiares, dos familiares da minha mamãe, Ruth Pereira dos Santos. Alô, alô, minha gente do Brasil. Familiares de Dona Ruth Pereira dos Santos. É a mamãe do meu amigo Luiz Cláudio Teixeira das Neves. Ela tem 35 anos atrás. Ela foi deixada pela sua mamãe com mais de 7 irmãos, todos pequenos, nos arredores de São Gabriel da Palha e Colatina. São Gabriel da Palha e Colatina. Nós estamos à procura de meus tios. Minha mãe quer muito revê-los. Por isso, Edelson Moura, eu peço encarecidamente, se puderem me ajudar, divulgue essa procura. Eu estou no telefone 027, é o DDD, 9896-9169. Vamos lá, minha gente, ajudar aqui. O telefone 027 é de Itaguaçu, no Espírito Santo. É 027-9896-9169. 9896-9169. Já pensou na alegria do meu querido Luiz Cláudio Teixeira das Neves, da sua mamãe, Dona Ruth Pereira dos Santos, poder rever estes irmãos? São 7 irmãos. Será, meu Deus, que não tem aí uma pessoa que conheça esta família, que saiu lá de São Gabriel da Palha e Colatina e nunca mais encontrou com esses familiares? Ok? Está dado o seu recado, Luiz Cláudio. Daqui a alguns dias, você repete, você escreve de novo este recado que o Edelson Moura vai divulgar para você mais uma vez, tá bom, meu querido? Conte sempre com a gente aqui, viu? E agora, Amado Batista canta Não Quero Falar Com Ela. Se ela ligar outra vez, diga que eu invente uma história. Diz que arranjei outro amor. Se ela ligar outra vez, pode dizer. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu não sei se vocês têm acompanhado através da imprensa e através das redes sociais o grande problema que estamos enfrentando com relação à violência. A violência, ela vem se tornando uma moda. Moda, antigamente não. Eu gosto de falar sempre essa palavra, antigamente. Porque eu tenho tanta saudade de antigamente. Nossa, como eu tenho saudade de antigamente. A nossa polícia podia trabalhar, os policiais podiam combater os bandidos. As nossas viaturas, ao invés de elas ficarem paradas nos lugares, elas ficavam fazendo rondas. Eu gosto de comparar o hoje com o antigamente. O policial era respeitado. Às vezes você estava assim... com seu carro pela cidade, aí tinha uma blitz, a gente ficava tanto assustado, mas um pouco também sentia aquela segurança, né? Quando você parava, você dizia para si mesmo, é para minha própria segurança. E o próprio policial, ele pedia desculpas a você que é pai de família, você que é cidadão de bem. Ele dizia, olha, o senhor desculpe ter parado o senhor, mas é para o seu próprio bem, é para a sua própria segurança, que nós estamos efetuando muitas blitzes aqui nesta região para coibir os marginais. E agora, meus queridos amigos, que marginal que a polícia pode coibir? Que marginal tem medo de polícia mais? Qual é? Tomaram, conforme eu já falei aqui, tomaram o Brasil para eles. O Brasil foi tomado para eles. Agora, o Brasil é dos marginais, é deles. Eles entram em cidades dando tiro de metralhadora, de fuzil, assim, arregaçando. Outro dia mesmo, entraram na cidade de Ariquemes... Mais de 20 marginais para assaltar banco, fizeram uma tragédia na cidade de Ariquemes. E agora, nesta operação de Ariquemes, a polícia, em troca de tiro, matou 9. Mas vocês podem ter certeza. Eu acho que esses policiais já devem estar todos presos. Todos presos, todos que participaram da operação. Porque está assim. O bandido pode matar o policial. O bandido pode atirar no policial. O bandido pode combater a polícia. Mas a polícia não pode combater o bandido. Gente, como eu gostaria de ver um homem de bem, um cidadão de lei mesmo, sendo eleito presidente da República desse país. Como eu gostaria de ver. Sabe por quê? Porque se nós, cidadãos brasileiros, soubermos escolher um cidadão de bem, eu estou falando aqui de bem, não é vir com essa porcaria toda que está aí, vem o marqueteiro e diz que um picareta é bom e todo mundo vai na onda, não. Eu estou falando é assim, é ter um cidadão que olhe em primeiro lugar para as famílias, para as pessoas de bem. E marginal, lugar de marginal, você já sabe. Quer ser marginal, você vai ser. Mas agora, com o presidente novo, a linha vai ser dura. Tem que ser assim. Porque não vamos achar que o trem vai consertar diferente, não, chefe. Não conserta, não. Deixando esses caras tomar conta de tudo aí, explodindo cidades, caixas eletrônicos, roubando supermercados, empresas, lojas, carregando caminhões, quadrilhas e mais quadrilhas tomando conta do país. Isso tem que acabar. Tem que acabar, tem que ter um macho mesmo na presidência da República deste país para dizer assim: acabou a festa, acabou a pilantragem. Ou então, não sei o que vai acontecer com a gente. Quem quiser que me chame de pessimista, quem quiser que chame de pessimista, tal. Ora, não tem outro jeito, não. Falar nisso, olha a música que eu vou tocar agora. Quem vai morrer sou eu. Deus me livre. Ave Maria, eu quero viver muito. Cante aí, Amado Batista. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quando chego em casa, eu deito e rolo em minha cama, sem poder dormir, fico ouvindo o meu coração. Ele chora de saudade, a sua ausência, e vive a lamentar. Não entende por que você deixou de me amar. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Quando chego em casa, eu deito e rolo em minha cama, sem poder dormir, fico ouvindo o meu coração. Ele chora de saudade, a sua ausência, e vive a lamentar. Não entende por que você deixou de me amar. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Moura. Pronto, minha gente, chegamos agora à nossa hora do quebra-galho. É o momento que nós vamos tocar a música do Edelson Moura para vocês.